da sorte querem mais. Só a luz do dia não dá jeito. Uma pinguim põe a luz de marraio. Sangue bom, ideia forte pra trocar de mente aberta. A mensagem é positiva, ladrão, fique em alerta. Essa letra eu escrevi no fundo do meu quintal. Hip hop original, rap nacional. É assim que tem que ser, som da melhor qualidade. Hip hop é atitude, sangue bom, sem vaidade. Uns amam o poder, outros têm o poder de amar. Isso que eu quero ver, o amor e a paz se espalhar. Infelizmente não é isso que eu vejo no mundo. Só vejo sangue e violência, um verdadeiro absurdo. Mesmo assim eu não desisto, sou guerreiro e vou seguir em frente. Pode crer, sangue bom, atitude na mente. Com humildade eu vou seguir, muita paz, chega aí. Violência, crime, droga, sai voado daqui. O hip hop é minha vida, pode acreditar. Os cinco elementos estarão sempre no ar. O break é nossa dança, futuro e esperança. Os b-boys, sangue bom, muito amor e confiança. O grafite é o retrato da comunidade. Latas e latas de spray vão colorindo a cidade. Eu sou do RAP, evolução através da palavra. Conhecimento, manda mensagem positiva e não conversa fiada. Sou MC, deixa comigo, sei bem o que falo. Guerreiro do hip hop, não vou mandar recado errado. Defensor do hip hop, tamo junto na fita. Mandando a letra pros mano e também para as mina. MI é minha sigla, Igor é meu nome. Eu não vacilo, sangue bom, quando pego o microfone. Sou pecador, pode crer, eu não sou perfeito. Mas tenho Deus no coração, aqui dentro do meu peito. Muito amor e esperança, é disso que eu preciso. Acreditar na salvação, no Senhor Jesus Cristo. Se você tem sabedoria, acredite na paz. Abra sua mente, somos todos iguais. Branco ou negro, rico ou pobre, uma só nação. Chegou a hora de você abrir o seu coração. Aí sistema, veja só o pobre comendo lixo, passando o maior sufoco e vocês se divertindo. É embaçado ver pessoas às margens do esgoto, enquanto alguns vivem de boa, no luxo, no maior conforto. Várias classes sociais, o mesmo ser humano. Muita gente passando fome, muita gente desperdiçando o alimento sagrado, presente de Deus, para o homem cultivar e alimentar os filhos seus. Mas esse mesmo homem se limita a várias barreiras. Tem muito ser humano comendo as sobras das feiras. Crianças nascendo, crescendo e pedindo esmola. Pobre aqui no Brasil, a sociedade ignora. Mesmo assim eu acredito que o amor vencerá. Sangue bom, pode acreditar. Eu acredito que o amor, o ódio vai vencer. E o alimento sobre a mesa todo mundo vai ter. Acreditar, sangue bom, sempre é preciso. União, fé em Deus, esse é o caminho. A esperança é a última que morre. Ó meu Senhor Jesus, sempre me faça forte. Eu desejo a paz para o povão. Que o amor esteja sempre, firmeza no seu coração. Acreditar, se esforçar, para que o tempo bom e o amor em sua vida possa estar. É só você ter fé em Deus e acreditar. E acreditar. Eu tô ligado, sangue bom, que o amor vencerá o ódio. Tenho muita fé em Deus e acredito que um dia esse mundo de guerras, covardias e destruição irá chegar ao fim. É tempo de reflexão, parar para pensar no futuro. Por enquanto estou vivendo somente o hoje, mas o que será que vai acontecer amanhã?